o meu perfil com o perfil sem foto. Tá achando que esse cigarro fumado e esse copo é deprê? Não é, é olê. E aí? Você achou que antes desse gelo derreter, seu celular ia tocar com uma voz embriagada? Vem me buscar, dá uma merda essa balada. Se for assim, então procura uma tomada. Pra ver minha vida, cê vai precisar de carga. E chegou a minha vez de maltratar. Cê vai provar do meu ressentimento. É eu postando cê beber, é eu postando em cê sofrer. Chegou a minha vez de maltratar. Cê vai provar do meu ressentimento. É eu postando cê beber, é eu postando em cê sofrendo. Com o coração e o dedo doendo. Pode é. Sabe, canta aí. Você achou que antes desse gelo derreter, seu celular ia tocar com uma voz embriagada. Vem me buscar, tá uma merda essa balada. Se for assim, então procura uma tomada. Pra ver minha vida, cê vai precisar de carga. E chegou a minha vez de maltratar. Cê vai provar do meu ressentimento. É eu postando cê beber, é eu postando e cê sofrer. Chegou a minha vez de maltratar. Cê vai provar do meu ressentimento. É eu postando cê beber, é eu postando cê sofrendo. Com o coração e o dedo doendo. Ei, Joazinho! É eu postando cê beber, é eu postando e cê sofrendo. Com o coração e o dedo doendo. Vai doer demais, viu? Vai doer. Cê tá doido, bebê? Paz!